dia leito mais forte. Sobrevive quem tem sorte, Brasil. Periferia, lugar de face, encontra a morte. Não, não tem sinal, feliz lutar sem recompensa. A questão na rua é de sobrevivência. Realidade camuflada, ignorada por muitos, contracenando com a miséria. Esse é meu mundo, onde um pai de família já não sabe o que faz, desesperado, sem emprego, bem ao contrário dos seus pais. Playboy, desde o quilombo, nego vive dessa forma. Criança cresce na fome, então fala se não revolta. Quer rir, né, Maurício? Passou voado, só medindo futuro do país, diferente do seu mundinho. E nós, como é que eu fico? Entrego os pontos ou sobrevivo? Represento o povo esquecido, sem dignidade e respeito. Se é desse jeito que o pobre vive, é desse jeito. Enquanto o empresário com a amante queima dinheiro, e o moleque se infectou pela cobiça, não aguentou de ver, partiu pro crime. É assim, matar ou morrer, perdeu essência, um final sem recompensa. A questão na rua é de sobrevivência. Sobrevivência, aqui a luta é pela sobrevivência. Sobrevivência, a questão na rua é de sobrevivência. Lidar na linha do limite entre a ascensão e a decadência. Sobrevivência, aqui a luta é pela sobrevivência. Sobrevivência, a questão na rua é de sobrevivência. A questão na rua é. Sobe e desce a constante, tiozinho entrou pro movimento. Já vi seu filho passar fome, tá correndo atrás. Eu tenho mais um soldado do crime. Pra mim não é a solução viver pra sempre como escravo, sem chance, sem opção. Muitos porém felizes, cortei um barraco pra ficar. Agora é só correr atrás e o bom Deus pra abençoar. Peço que ele me proteja dos covardes, dos polícia, do crime, da morte. Sarador da mãe sofrida, cada lágrima escorrida no rosto é um desgosto. Um filho perdido na bala, outro mó nóia viciado agora. Só lhe resta o caçula nos braços. O futuro dele já vejo, será trilhar mesmo o passo. Segue a vida na favela, aqui não tem lugar pra fraca. Onde a chuva passou, deixou pra trás desabrigado, reflexo da desigualdade. A meia hora dali, no boulevard, Madame de Cayenne cheira a Paris. O sinal fechou, cola um moleque, já sobe o vidro. Nem sequer olho pro lado, etnidade do seu filho. O mundo gira lá fora, por isso o morro invadiu. Sobrevoando o Águia 8, só pagando de fuzil. Os pés de porco canalha, que não vale quanto pesa. Herói do mega empresário, aqui pra nós declara guerra. E feliz é a favela, cujo Deus é a proteção. Eu não corro com polícia, tá no céu minha salvação. Quem mancha o assalto de vermelho, sobe de patente. No grande dia vai pagar por todo sangue inocente. Só quem corre pelo certo fortalece a resistência. A questão na rua é de sobrevivência. Sobrevivência, aqui a luta é pela sobrevivência. Sobrevivência, a questão na rua é de sobrevivência. Lidar na linha do limite entre a ascensão e a decadência. Sobrevivência, aqui a luta é pela sobrevivência. Sobrevivência, a questão na rua é de sobrevivência. A questão, maluco, é. Triste me jogar na rua. Os moleque cresce revoltado. Vida bandida, sem perspectiva, se arrastando pro crime. Não tem razão pra viver, já não é segredo. É consequência do sistema que eles querem, é isso mesmo. E dá na linha do limite entre a ascensão e a decadência. A questão na rua é de sobrevivência. Mas aí eu tô firmão, rei parceiro, nunca desisto. Um guerreiro ferido, sim, mas nunca vencido. Cotidiano violento, onde viver é a batalha. Por nada, jamais posso perder essa medalha. E quanto vale seu suor no corrido dia a dia? Será que ainda vale a pena ser honesto nessa vida? Nifa pira nos cordão, bicha terra. Prefiro deitar e dormir, voltar pra dentro não compensa na correria. Honestamente, vou mantendo meu sustento. Eu prometi pra minha mãe, de novo não virar detente, porque no Brasil é assim, só pobre que vai pra cadeia ali. Quantos mensalão, quadruplica sua riqueza à custa de quem menos tem. No dia vai prestar a conta por quem morreu no corredor, sem um leito seu sangue clama. Dança da favela é latrocínio, assalto, sequestro. O preço da indiferença, essa doença sem remédio. Quem devia proteger, atira, chega apavorando. Patrulhamento urbano mata milhares por ano. Sociedade aplaude, patrocina. Quer ver meu filho? Eu passo fome, eu meto cano. Não quero isso pra mim. Um guerreiro nunca desiste, mantenha a minha fé em Deus. O mundo já Jesus está voltando pra buscar os seus. Está escrito, não restará pedra sobre pedra. Faz orgia na piscina, na mansão promove festa. Esquece, fico por aqui, mas deixa o meu proceder. Salve, entre sonhar eu escolho sobreviver. Sobrevivência, aqui a luta é pela sobrevivência.